A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para o 23º programa A Escola e o Meio deste ano letivo. Boa tarde aos colaboradores em estúdio. Boa tarde. Ora, cá temos este coro afinado, que desta vez está afinado, mas está desfalcado. Temos aqui várias faltas em estúdio, porque estamos precisamente num período crítico do segundo período, em que, com muitos testes, e por isso há aqui algumas faltas no estúdio. Mas temos aqui os resistentes, e pronto, enquanto contarmos com os resistentes, o programa faz-se. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Vamos começar com uma sugestão musical do Pedro Oliveira, sempre uma boa sugestão. Let Me Down Easy é o segundo single dos australianos Shepherd. A banda, que se estreia em Portugal no dia 10 de julho no festival Mozz Alive, edita o seu primeiro álbum no próximo dia 16 de março. O trio de irmãos George Shepherd, voz, teclados e piano, Amy Shepherd, voz secundária e harmónica, e Emma Shepherd, baixo e voz secundária, fazem-se acompanhar por outros três músicos na formação, nomeadamente Michael Butler, na guitarra, Jay Bovino, na guitarra e voz secundária, e Dean Gordon. Off track, but I know that this love was never easy. But something's faded inside of your heart, so you're crusading to tear us apart. It's clear now, I know you're gonna leave me. So disappear now, I won't get in your way. Too far down below. Your heavy heart is taking its toll. You lost all the magic inside of your soul. So sell me a lie before you hit the road. Before you go, night Depois desta sugestão musical, apresento-vos aqui um tema para refletirmos um bocadinho. No dia 8 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher. A razão deste dia está relacionada com o dia 8 de março de 1857, em que operárias de uma fábrica de tecidos em Nova York fizeram greve para reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução na carga horária de trabalho para 10 horas. Nessa altura, as fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário. Exigiam também a equiparação de salários com os homens, porque em meados do século XIX as mulheres chegavam a receber um terço do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho. E exigiam também tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. Esta manifestação foi reprimida com extrema violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica e esta foi incendiada. Aproximadamente morreram 130 tecelãs, que morreram obviamente carbonizadas. O tema pretende assim evocar o sacrifício destas mulheres corajosas. O objetivo da data é tentar diminuir o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem em muitos locais violência masculina, exploração sexual, desvantagens na carreira profissional e na família. Para falarmos só no mundo ocidental, porque se nos reportarmos ao Oriente e ao Médio Oriente, ainda vemos a mulher a ser alvo de todas as discriminações e violências, como muitas vezes vemos nas imagens de televisão ou de jornal. E que aqui a nossa jornalista de serviço já várias vezes nos trouxe, infelizmente, episódios dessa exploração e dessa discriminação de que a mulher é alvo em muitas latitudes. Relativamente aqui ao nosso meio, qual é hoje, na vossa opinião, o papel da mulher na nossa sociedade? Será que aqui entre nós, em Portugal, já chegámos à plena igualdade de direitos? Esses direitos estão só no papel, são lei ou são prática efetiva? Será que ainda se percebem laivos de machismo no nosso meio familiar, escolar e social? Ou acham que não, isto em Portugal já está completamente esbatido e já não há reparos a fazer? Gostava de ouvir a vossa opinião, senhora jornalista Inês Garcia. Na minha opinião, eu acho que é sempre importante frisarmos que a mulher é uma força da natureza, porque consegue ser simultaneamente mãe, esposa, filha, amiga. Ela consegue repartir o seu tempo por tudo e todos e fala da melhor forma possível. Mas sim, acho que já houve, pelo menos nos países ocidentais, uma evolução. Porque a mulher antigamente era mais doméstica, ou seja, estava em casa, tratava dos filhos, tratava da casa, era pouco instruída, e o homem era quem trabalhava, quem ganhava dinheiro. Hoje em dia não, acho que a mulher já é mais autónoma, mais independente, acho que já ela própria já se sente mais realizada, portanto acho que neste aspecto já houve uma evolução. Mas sim, acho que nos países orientais ainda estão muito atrasados, ainda há muito que fazer, porque muitas vezes não se conhece a realidade em que aquelas mulheres vivem, são muito maltratadas. E acho que há certas organizações que têm de fazer mais, têm de agir, porque senão futuramente isto pode agravar-se. E aqui não chegaste a abordar, se te parece. Aqui nós fizemos uma longa caminhada, é óbvio que fizemos, não é? Há duas gerações atrás as mulheres não tinham direito à educação como as têm, não tinham igualdade perante a lei. Hoje têm-na. Mas será que não há discriminação na nossa sociedade, assim, no mundo que te rodeia? Não notas que haja ainda alguma discriminação? Ou já não há de todo? Eu não me apercebo tanto, mas talvez exista, mas eu não me apercebo tanto disso. Ainda bem. E a nossa Inês, qual é a sua opinião? Eu concordo com a Inês, porque fizemos uma grande evolução, mas também acho que não me apercebo. Se vejo na televisão algumas reportagens sobre isso, mas assim... Pronto. No nosso meio, sim, na escola, por exemplo. Meio, na escola às vezes vejo, assim, digamos, vá, pronto. Vês o quê? Discriminação? Sim, por exemplo, tenho. Achas que os teus colegas, tu és muito novinho, és aqui o nosso elemento mais novinho, só tens 11 aninhos. Sim. Achas que os teus colegas olham, os teus colegas rapazes olham as meninas da mesma forma que eles, em plena igualdade de direitos, ou tu achas que eles às vezes ainda deixam transparecer alguma ideia de que os homens são superiores, o homem são o sexo mais forte, vocês são mais fracas, são mais frágeis? Eu acho, sim, não vejo, não noto muito isso, mas às vezes sim. Alguns ainda o denotam? Sim, muito. Alguns ainda é muito, muito, muito, demasiado. Não, mais ou menos. E no meio familiar, como é? Lá em casa há partilha das tarefas domésticas? Sim. Ah, igual, igual. Basicamente. Ou a mãe faz mais tarefas do que o pai? Mais ou menos. Mas estás a ser politicamente correta para o lado do pai, Inês, eu temo. Nós, Daniel, qual é a tua opinião? A mulher hoje tem, aqui no, na nossa sociedade, tem plena igualdade de direitos em relação ao homem? Eu acho que sim. Sim? Direitos no papel, pelo menos. Sim, pelo menos no papel. E na prática? Na prática, nem tanto, porque há sempre aquelas mulheres que são agredidas. Há muita violência doméstica na nossa sociedade, não há? Na nossa sociedade. E também, se nós repararmos um bocadinho anteriormente na nossa história, foi graças ao 25 de Abril que a mulher também ganhou um bocadinho... Um bocadão de liberdade e direitos. Liberdade e direitos. Porque antes não os tinha. Vamos ouvir aí a nossa opinião do nosso Pedro Andrade. Plena igualdade de direitos hoje? Eu acho que já foi tudo dito e... Pelo menos no papel há igualdade de direitos. É claro que há sempre algumas exceções. Tens estado atento ao muito que ultimamente se tem falado na comunicação social de muitos casos de violência doméstica, inclusivamente muitos casos que têm resultado no assassínio da própria mulher. Penso que já vamos... O ano passado atingiu quase a meia centena de situações de extrema violência que deram em assassinato. E até já se fala muito, infelizmente, que isto não é só das gerações mais velhas, porque ao que parece está-se a verificar nos mais jovens, gente da vossa idade, pouco mais velha, está-se a falar, os psicólogos têm abordado muito essa questão da violência no namoro. Vocês já percebem-se disso no vosso meio ou ficam surpreendidos quando veem essas notícias nos telejornais? Eu pelo menos não fico surpreendido porque... Há pessoas que tornam as relações demasiado obsessivas e pensam que podem controlar... A vida do outro. Exato. E tens toda a razão. Eu acho que estás a fazer uma análise muito, muito bem feita, que muitas vezes tenho ouvido falar disso aos técnicos, nomeadamente aos psicólogos, que muitas vezes... Olha, ainda há pouco tempo, infelizmente, foi falado um caso aqui bem perto de nós, em Seio, daquele casal, gente com formação superior, em que ele, inclusivamente, parece que agora há poucos dias, provou-se pela autópsia da senhora que ela, efetivamente, terá sido assassinada e não propriamente um acidente, como o marido tinha supostamente dito que era o que tinha acontecido. Estamos a falar de um casal relativamente jovem, instruído, ela era advogada de profissão e ele, penso que economista, com filhas pequenas, com uma família constituída. E isto de facto é dramático, não é? Porque não é só o drama porque o marido terá assassinado a mulher, se isto se vier a provar em tribunal, como duas crianças muito pequenas, de 5 e 7 anos, creio eu, que ficam sem pais, não é? Porque um morreu e porque o outro vai passar grande parte da vida na cadeia, para além do trauma que isto representa, não é? O pai matar a mãe. Nós estamos a viver episódios de muita violência. E Inês, já ouviste falar desta questão da violência no namoro, que é algo que é um bocadinho assustador, porque esta geração mais nova já deveria talvez ser educada, penso eu, de uma forma diferente, e respeitar o outro, e não ir por aquilo que diz o Pedro, que o Pedro está a falar, naquilo que os psicólogos acentuam muito. Nestas relações obsessivas, de facto, parece que ele ou ela, e normalmente parece que muitas vezes é ele, o que não quer dizer que não possa acontecer ao contrário, os homens sentem-se donos das mulheres e, portanto, ela, neste caso, no caso deste caso que falámos de Ceia, terá sido, ela teria pedido o divórcio e, portanto, foi isso que despoletou esta situação de extrema violência, que deu em morte. Ninguém é dono de ninguém, não é? E as relações começam e as relações acabam e, portanto, nem sempre os casamentos são para a vida toda. Claro que à partida as pessoas pensam que sim, mas poderão não ser. E obviamente, tem que se repensar a vida a partir daí, não é? Sim, e especialmente entre os jovens, eu acho que ainda não têm muito bem a consciência do que é o amor. Vêem o outro como sua propriedade e acho que fazem uma espécie, criam uma espécie de filme, dramatizam muito, parece que lhes dá gozo as discussões, as picardias entre casal. Não sei se é para, mesmo para as pessoas que assistem e que conhecem, para chamar a atenção, não sei, mas... Assiste-se a isso? Por vezes sim, e acho que cada vez os namoros são mais passageiros e por vezes não há ali sentimento algum, e acho que sim. Isso é de alguma forma preocupante, não é? Porque será que é também por esta sociedade estar muito preocupada que é com o material, só com o efêmero? as relações duradouras parece que são cada vez menos, não é? Ou que as pessoas não toleram é assim. Vocês sabem que as relações entre as pessoas, até as de amizade, podem acabar e há conflitos por vezes e as pessoas que são amigas têm que dizer o que acham bem e o que acham mal e por vezes há situações de conflito, mas deverão ser resolvidas, mas nunca com violência. E isso parece que se está a verificar muito entre os jovens, muito jovens mesmo, estamos a falar de gente da vossa idade, na adolescência. Especialmente eu acho que no nosso meio são raros os casos. Mas na escola, por exemplo, na nossa escola nunca assististe a episódios destes? Não, na nossa escola concretamente não, mas eu acho que nas escolas das grandes metrópoles, das grandes cidades. Das grandes cidades, aí sim acho que isso é mais visível. E provavelmente até às vezes relações muito prematuras, não é? É. Gente que começa uma relação, se calhar precoce, muito precoce, não é? Procurar um pouco de atenção, algum conforto que por vezes pode não ter em casa. E procuram alguém que as aconchegue, não sei, que lhes diga que as ama e que gosta muito delas. Se calhar alimenta um pouco o ego dessas raparigas e por isso até se envolvem às vezes com pessoas muito mais velhas que elas. E têm filhos muito cedo. Muito cedo. E destroem e acabam por depois destruir a vida delas. Porque depois, passados uns anos, já não é isso que querem, mas entretanto já nasceu uma criança. E já não há volta já não, a dar. Porque há situações que já não são recuperáveis. Diz Daniel... Eu, por acaso, eu sou a favor de quando as pessoas, quando o próprio casal não se sente... Não se entende? Não se entende, cada um deve ir para o seu lado. Claro, e aceitarem isso como uma situação normal e respeitarem-se, que é algo que por vezes na nossa sociedade ultimamente estão a acontecer muitos. Por exemplo, quando o casal se separa muito jovem, tem crianças pequenas, por vezes assistimos a uma batalha, até em tribunal... pela custódia da criança, e até já assistimos a casos em de pais e de mães que roubam a criança ao outro pai e fogem para o estrangeiro. Temos assistido a várias situações dessas, não percebendo o mal que estão a fazer àquela criança, não é? Que está a crescer com referências erradas e completamente perturbada no seu crescimento emocional. Dias de dizer, Daniel? E nesse caso também parece que a criança quer um brinquedo, entre elas, porque se um quer a criança, o outro também quer. Mas deviam pensar que, em primeiro lugar, está a criança e o seu crescimento emocional. Pois, é bom refletirmos sobre isto. E, efetivamente, eu também tenho a impressão, tal como vocês, que direitos no papel nós temos. E, como diz o Pedro, desde o Pedro Daniel, que eu estou hoje a batizar de Pedro, a Páscoa vem perto, Daniel, vou-te dar as amêndoas, esta imagem de que a mulher tem plena igualdade de direitos é uma imagem relativamente nova em Portugal. Quem estuda um bocadinho de história sabe que isto só tem 40 anos desde 25 de Abril. Antes a mulher em Portugal era muito discriminada, até mesmo na lei. Por exemplo, a mulher não tinha autorização para se ausentar do país sem autorização do marido. O direito de voto também só foi conquistado há pouco mais, nem há 100 anos. Aliás, em Portugal há muito menos de 100 anos. Portanto, agora não nos podemos esquecer que há muitos lugares do mundo onde nem estes direitos que aqui conseguiu, atingiu, porque aí se formos para o Médio Oriente, nós vemos mulheres a serem apedrejadas, nós vemos mulheres a serem condenadas à morte, a não poderem ir à escola. Lembram-se da Malala, a menina que já recebeu o Prémio Nobel da Paz e que reivindicou o direito das meninas paquistanesas irem à escola. Portanto, nós estamos a falar do século XXI, onde de facto a plena igualdade de direitos nem no nosso meio existe completamente, quanto mais nestas latitudes. Também foi graças a isso, graças ao 25 de Abril, que a mulher ganhou a sua própria independência. Exatamente. A sua emancipação acontece depois de 25 de Abril de 74. Rádio Boa Nova. Muito bem. Depois desta pequena reflexão, Inês, passemos a uma notícia de âmbito local, de uma festa que foi uma festa grande, uma festa rija em Oliveira do Hospital. Exato. A Feira do Queijo. Depois do evento de grande sucesso da Feira do Queijo, com resultados e vendas muito superiores às expectativas, que contou com a presença do secretário de Estado da Administração Interna, Dr. João Pinho Almeida, e onde estavam presentes mais de 80 expositores com vários produtos regionais, queijos, doces, pão, licores, enchidos, azeites, vinhos, aguardentes, frutos secos, entre outros, e com artesanatos, artesãos do Conselho de Oliveira do Hospital, Oliveira do Hospital voltou a marcar presença na BTL, Feira Internacional de Turismo, que se realizou entre os dias 25 de Fevereiro e 1 de Março, na Feira Internacional de Lisboa, FIL. No espaço Beira Serra, numa ação conjunta da Adiber e dos quatro municípios que integram, Arganil, Góis, Oliveira do Hospital e Tábua, com o objetivo de divulgar e promover o potencial e os produtos turísticos da região da Beira Serra e de a consolidar como um destino turístico de referência e de qualidade num contexto nacional. Tal como em anos anteriores, a Câmara Municipal concretizou uma nova aposta na divulgação do seu potencial e produtos turísticos, através de ações de promoção do concelho e dirigiu aos visitantes o convite Venha e descubra Oliveira do Hospital. No dia 28 de fevereiro foi realizada uma ação de promoção do município de Oliveira no espaço Beira Serra, onde as atenções estiveram centradas no concelho de Oliveira do Hospital, com a promoção do convite Venha e descubra Oliveira do Hospital, com a projeção de 3 filmes, o alojamento turístico do concelho de Oliveira e a degustação do queijo Serra da Estrela e de outros produtos locais de qualidade. A ação promocional recaiu também na divulgação das rotas temáticas turísticas, património monumental, rota das levadas em Alvoque de Várzeas e turismo de natureza e ambiental. No espaço Beira Serra, os visitantes encontraram uma vasta informação e material de promoção sobre as unidades de alojamento e de restauração, bem como do património turístico, arquitetónico, histórico e paisagístico, e grandes eventos a realizar ao longo deste ano no concelho. Muito bem, podemos passar a palavra. Oliveira do Hospital está na moda. E tem produtos de qualidade. E tem produtos de excelente qualidade, a começar pelo queijo Serra da Estrela, que foi rei nesta festa do queijo, que tu enunciaste, e outros produtos que nós temos de excelente qualidade, seja a pera passa, seja o mel, seja, ajudem-me, o requeijão, que nós parece que confeccionámos aqui o maior requeijão, não sei se foi para o Guinness, mas foi para o Guinness, pronto. Tinha muitos quilos, 40 e tal quilos, creio, diz. E também devemos agradecer à TVI por ter vindo divulgar a nossa feira. Com o programa de televisão que passou naquele domingo da festa do queijo. E, efetivamente, estava muita gente. Eu digo-te que não aprecio o modelo daqueles programas, não gosto do tipo de música que lá se faz, não gosto daquele formato de programa, lamento dizê-lo, mas percebo que estes programas de televisão criam um grande impacto e divulgam as localidades. Eu lamento é que, quando as televisões vêm, e já veio a TVI, já veio a SIC, nos últimos anos, estão recordados, já veio a RTP, em vez de fazerem estes programas demasiado pimbas, na minha opinião, demasiado, eu nem chamo a isto populares porque eu acho que são de um extremo mau gosto, devo dizer, mas eu acho é que os programas de televisão que quisessem efetivamente mostrar a qualidade do nosso povo, da nossa região, dos nossos produtos, deviam fazer projetos de índole cultural, em que mostrassem o que produzimos, as gentes cá vivem, que profissões se exercem, que características nós temos para oferecer ao turismo diferentes das outras regiões, porque é que o turista de Lisboa, do Algarve ou estrangeiro deverá preferir vir até Oliveira do Hospital, onde encontra ainda lugares isolados, paisagens bonitas, bem preservadas, alimentos de excelente qualidade, bom alojamento turístico, que também o temos, apesar de não termos um hotel em Oliveira do Hospital, como todos sabemos, que está fechado, temos unidades turísticas de grande valor, nomeadamente uma pousada, que pertence a ao maior grupo hoteleiro do país, todos sabemos, aqui em Vila Pouca da Beira. Portanto, nós temos excelentes unidades hoteleiras, e, portanto, nós devíamos era, provavelmente, as televisões, mas isso obviamente não passa, nem a Câmara Municipal obviamente tem responsabilidades aqui. As televisões é que deviam elevar. Este, se calhar, é um bom tema também para nós refletirmos. Eu não sei se vocês concordam com isto que eu acabei de dizer. Eu não gosto deste formato de programas. Eu acho que eles não nos trazem nada de novo, nem nada de bom, nem nos cultivam, nem nos tornam melhores. Aliás, eu discordo inteiramente da maior parte dos programas televisivos que passam em horário nobre nas nossas televisões generalistas. Fazem de nós um povo tacanho, um povo que parece que é ignorante, que não consegue gostar de mais nada senão daquilo que é, passo o termo, que é desagradável, mas que é verdade, fuleiro. E eu acho que nós devíamos elevar o nível cultural do nosso povo, porque se as televisões tivessem um nível cultural superior, se calhar iam ajudando as pessoas a formarem-se intelectualmente e culturalmente de uma outra forma. Assim, parece que gostamos daquele tipo de programas, tipo Big Brother, à noite, não é? Onde não há moralidade, onde não há respeito pelo ser humano. Desculpem, este é um desabafo, mas eu realmente não concordo com este tipo de programas. E acho que isto, por exemplo, na televisão pública, eu acho que isto é inadmissível, porque é paga com os nossos impostos. Diz Inês. Eu acho que o problema destes programas é que passam muito tempo a mostrar músicas e cantores pimbas e focam-se muito pouco na região, na localidade. Mas é engraçado que dos 3 canais, dos generalistas, RTP, SIC e TVI, por exemplo, neste fim de semana, eu vi uma reportagem sobre a Voo que passou na RTP, portanto acho que a RTP... acho que mesmo assim é que ainda consegue temperar. Consegue temperar e falou sobre as profissões e falou um pouco sobre a avó, eu achei bastante interessante. Eu ainda não vi essa reportagem, até quero vê-la, porque ela agora está disponível na internet, mas sobre, porque vieram entrevistar uma das mais jovens presidentes de junta que existe no país, que uma jovem que recentemente se tornou a presidente de junta da avó, e ainda bem que dizes isso, porque já é um bom sinal, e de facto a televisão pública acho que tem essa obrigação, porque ela é paga com os impostos todos os portugueses. Qual é a tua opinião, Pedro? Tu gostas deste tipo de programas? Não, de todo. Achas que mas porquê é que tu achas? É que eles dizem-nos, as televisões generalistas afirmam que têm grandes audiências. Achas que é verdade? O povo gosta é disto? Sim, algum povo é possível gostar, mas... Mas se não nos derem outra coisa, não é? Se as pessoas, é assim, nós percebemos que há muita gente idosa que passa as tardes em casa, em que, para quem a televisão é uma ótima companhia, evidentemente. Mas, ou então temos jovens que já vão atrás de programas, se calhar como este que eu há pouco acabei de citar, ou algumas séries. Agora, é assim, eu tenho a impressão é que se nós elevássemos, há uns anos atrás, devo-vos dizer, que a televisão, apesar, por exemplo, quando não havia tanta concorrência, eu acho que o padrão cultural da nossa televisão, da RTP1 e da RTP2, ainda me lembro, só existirem esses dois canais, ser de muito melhor qualidade do que é hoje. Porque vocês, se calhar percebem, conseguem mudar de canal para canal e às vezes não encontram um programa de jeito. Só que hoje a maior parte de vocês tem acesso a outros canais especializados, não é? Quase toda a gente hoje tem acesso a esses canais. Mas não nos esqueçamos que há uma franja da população com menos rendimentos que não tem. E obviamente é assim. Porquê que não gosta de outra coisa? Não gosta de outra coisa porque também não lhe é dado a conhecer. Nós sabemos que a população, por exemplo, mais velha, tem menos instrução, porque não teve acesso a ela. Se não lhe dão mais nada, é disto que vai gostar? Claro. Diz, e Daniel? Sim, mas também, assim, pessoas de outras cidades também conseguem... Ficaram a conhecer Oliver do Hospital. Também se consegue atrair mais pessoas para, neste caso, para Oliver. Sim, obviamente que isto fará alguma divulgação, fará. Agora eu devo-te dizer, eu naquele dia consegui ver parte do programa, porque era da minha terra e eu queria ver o que é que mostravam. Mas foi com alguma resistência que o fiz. Se estivessem a falar de outra localidade qualquer, eu nem sequer ligava à televisão, porque eu não consigo perder o meu tempo, que já é precioso e que já é pouco, com programas deste teor tão fraco em termos culturais. Inês, qual é a tua opinião? Gostas deste tipo de programas? Não, de todo. Eu realmente também acho que deviam passar, se quisessem passar música, outro tipo de música. Porque há música boa que se faz em Portugal, temos bons intérpretes, temos boa música, temos boas letras, que infelizmente muitas vezes nem são conhecidas do grande público, não é? Pois. Porque só se passa... Música pimba, vá, passa a expressão. É demasiado pobre, não é? Por exemplo, este tipo de programa, tu que és muito novinha e eu sei que alguns dos teus colegas apreciam, tipo Big Brother, que agora já nem sei qual é o nome que tem, porque eu recuso-me a ver tudo isso. Mas quando começou chamava-se Big Brother. Tu acompanhas estes programas? Não, de todos. Mas porque os teus pais não te deixam ou porque tu já alguma vez espreitaste e não gostaste? Pelas duas coisas. Os teus pais, por norma, também não gostam que tu vejas? Não. Porque lá, de facto, ao que me parece e ao que vou ouvindo dizer, passam-se todos os limites da moralidade e do respeito pelo outro. Sim. Reparem, é que isto é visualizado por muita gente e muita gente que está em formação. E eu acho que o perigo é esse, é que nós assim não saímos da cepa torta. Só nos dão programas que eu vou dizer aqui um palavrão. Eu acho que estes programas são literalmente, e desculpem-me o termo, senhores ouvintes, pornografia cultural. Ficamos todos mais pobres, menos conhecedores. Eu acho que isto é de uma baixeza em termos, mas eu acho que nos estão a fazer mal ao povo português, porque assim não evoluímos. Cultural. Vamos fazer a greve, não vamos desligar as televisões. E assim os níveis de audiência baixam. E o problema é que quem participa nesses programas é gente nova, portanto é o nosso futuro. Esse é outro dos grandes problemas. Sim, eu naquele dia vi muita gente nova ali a aplaudir. Eu das poucas vezes que vi, eu senti-me feliz de mim própria porque pensei, bem, eu tenho educação, eu não me comporto daquele modo. Tu eras incapaz de fazer aquele papel. Nunca. Pois, é isso é que é impressionante. E depois isto alimenta revistas e alimenta conversas no dia-a-dia, demonstrando pouco respeito pelas pessoas. Isto, de facto, é... Isto é aquilo que alguns autores chamam, isto parece que estamos a bater no fundo, não é? E também as revistas sobre esses programas também criam muitas polémicas. convém, que é para vender papel. Porque gostam de vender papel. Exatamente. Ora, já tivemos aqui outro segundo tema de reflexão, Inês, com a tua notícia de âmbito local. Rádio Boa Nova. O álbum de estreia de Diogo Pissarra chama-se Espelho e tem data de edição prevista para 23 de março. Produzido por Fred Ferreira, música entregue à Branda do Mar, Os Orelha Negra e Os Buracos do Sistema, Espelho mostra Diogo Pissarra enquanto compositor, autor e multi-instrumentista. Espelho é constituído por 11 canções. Edição digital inclui um tema acústico como faixa extra e nova versão CD. Para além deste tema acústico, será incluída uma nova versão de Volta, o único original de Diogo Pissarra tinha lançado até à data, que estava disponível apenas digitalmente. Volta reúne consciência entre os fãs de Diogo Pissarra, contando já com mais de 600 mil visualizações no YouTube. O videoclipe de Tu e Eu, o primeiro single de Espelho, realizado e editado pelo próprio Diogo Pissarra, em parceria com o irmão André Pissarra, atingiu as 300 mil visualizações no espaço de 2 semanas no Vivo. Se o amor nos deixar, a terra desabar, e o tempo nos mudar, irei estar sempre aqui, a chama se apagar. Se a idade não perdoar, quando não me ouvires cantar, eu não sairei daqui. Se tu pensas em mim como penso em ti, temos tudo então para poder voltar ao sonho outra vez. Se tu dizes que sim, sei por onde seguir, que esperamos para querer voltar a ser só tu e eu. Meu nome é Diogo Pissarra e é um prazer estar aqui a apresentar o meu single Tu e Eu na Rádio Boa Nova. Se o brilho acabar e um dia for demais para dar e o nosso olhar não se cruzar, ficarei por aqui, mas o amor já nos deixou e o mundo desabou. Mas o tempo não mudou o que foste para mim. Se tu pensas em mim como penso em ti, temos tudo então para poder voltar ao sonho. Se tu dizes que sim, sei por onde seguir, que esperamos para querer voltar a ser só tu e eu. Passemos agora a uma boa notícia. Mas olha, Inês, eu acabei de sair da escola com o Pedro e verificámos que na nossa escola estão dois animais de grande porte. Penso que da raça Serra da Estrela, ou pelo menos arraçados. Já os viste? Já. Estão tão fofinhos. São fofinhos. E tu achas que eles foram abandonados? Porquê que eles estão na nossa escola? Eu acho que um colega meu andava a dizer que um deles era da Arcial e o outro também era de um sítio qualquer. Então Deus queira que sejam da Arcial ou de algum dono e que por acaso eles estejam... É que eles estão na escola... Só por acaso. E portanto vão regressar aos donos brevemente. Esperemos, se é assim. Mas o Pedro disse-me que já os vê lá desde o início da semana. Uhum. Bem, esperemos que os animais não estejam abandonados. Esperemos. Pois tu vais dizer-nos que os animais nutrem amor verdadeiro pelos seus donos. Sim. Então fala-nos disso. animais sentem amor pelos seus donos. Os primeiros sinais do amor aparecem naquela ansiedade em reencontrar a pessoa. Quando não se quer estar longe e quando finalmente está junto, o mundo todo para. É exatamente isso que os cães sentem com os seus donos, as dores e alegrias do amor romântico. Quando sentem o cheiro do dono, o cérebro do cão ativa uma área chamada núcleo caudado, associado às sensações de prazer. Nos humanos, uma das funções é reagir positivamente às belezas visuais, mas ela também trabalha intensamente durante as primeiras fases do amor. Foi assim que reagiram os 12 cães treinados para permanecerem deitados e calmos num aparelho de ressonância magnética. Investigadores americanos mostraram-nos 5 cheiros distintos. O deles, o de uma pessoa desconhecida, o do dono, o de um cão conhecido e o de um cão desconhecido. E eles reagiram sempre mais intensamente ao cheiro do dono, ativando o tal núcleo caudado. Segundo a pesquisa, esta é a maior prova de que os cães sentem mesmo carinho especial pelos donos. Algo muito próximo do amor romântico tão conhecido por nós. Não são fofos? São muito fofos. São muito fofos e afinal, nós já todos tínhamos constatado isto, que os animais de facto nutrem amor, um amor incondicional pelos seus donos. Sim. Por isso é que... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Amigo e, pelos vistos, amor. Isto é amor romântico, leste tu aí, não é? Sim. É como quando a Inês está apaixonada e sente aquelas cores todas e aquela vibração especial que só se sente na adolescência, não é, Inês? Sim. Portanto, a Inês já sabe, já pode comprovar. Passemos ao amor pelo desporto motorizado, Sr. Pedro Andrade. A poucos dias do início do Campeonato Nacional de Rally, como tem sido tradição nos últimos anos, a nova temporada irá começar com a realização do Rally Serras de Faro. José Pedro Fontes vai regressar aos rallies a tempo inteiro, substituindo o seu Porsche 997 GT3, que apenas competia em rallies de asfalto, tornando as possibilidades de conquistar o título absoluto praticamente nulas, com um Citroën DS3 R5, apoiado pela equipa Sports & You, tendo desta forma condições de rodar entre os mais rápidos, sendo um natural nome apontado à luta pelo título. Quanto ao campeão em título, Pedro Meirelles, esta temporada irá defender a conquista de 2014 ao volante do novo Skoda Fabia R5. Mas nasce também aqui um problema para o piloto de Guimarães, é que o novo modelo da marca checa apenas será homologado em abril, tendo já o piloto Minhoto vendido o seu anterior carro a Carlos Martins, o mais provável é ele falhar a prova de abertura da época de 2015. Quem mantém o mesmo modelo da época de 2014 é João Barros. Fiel ao modelo desenvolvido pela M-Sport, o piloto de paredes apenas muda de chassi para a temporada de 2015, adquirindo o carro número 101 da M-Sport, mantendo assim as expectativas elevadas para a temporada que agora se iniciará. Também Ricardo Moura deverá manter-se ao volante do Fiesta R5 que tripulou nas últimas provas da temporada Transat. O piloto açoriano é um dos candidatos ao título e, depois de um ano de 2014 com muitos azares, terá de novo a oportunidade de voltar aos lugares de topo. Diogo Salvi irá, sem surpresas, manter também o seu Fiesta R5 que disputou o CNR 2014. Carlos Vieira também participará no CNR, deixando assim de lado os circuitos, e abre braço a um projeto de rallies ao volante de um Porsche 997 GT3, competindo na classe RGT. Sendo assim, a primeira prova será Rally Serras de Faro, durante os dias 13 e 14 do corrente mês. Outra categoria que vai voltar é o WTCC. Serão 7 Chevrolet Cruze de equipas privadas, 4 Citroën C-Lease oficiais e um privado, 2 carros oficiais da Honda, mais 3 privados, com a Lada apenas com 3 carros oficiais. O piloto português, Tiago Monteiro, terá nas suas mãos um Honda Civic oficial. A primeira prova irá realizar-se durante os dias 6 e 8 de março. Destaque ainda para a primeira prova de Fórmula 1 no dia 15 de março, que decorrerá na Austrália. O novo piloto da McLaren Honda, Fernando Alonso, que depois de um acidente nos testes no circuito da Catalunha e ter sofrido um traumatismo, os médicos recomendaram que Alonso não participasse no Grande Prémio da Austrália, que irá inaugurar a nova temporada da Fórmula 1. Kevin Magnussen irá substituir Fernando Alonso, que só regressará no Grande Prémio da Malásia. Muito bem. Estamos ao corrente das provas de desporto motorizado. Rádio Boa Nova. FM Em duas reworking de catalog, Van Morrison e os convidados selecionaram e gravaram alguns dos temas do cantor retirados do catálogo de 360 temas durante toda a sua carreira. Tendo-se afastado propositadamente dos temas clássicos mais conhecidos, Van escolheu alguns dos artistas que mais respeita para interpretarem estes temas consigo, para dar uma nova vida e roupagem aos mesmos. O álbum foi gravado em Belfast, cidade natal do cantor, e em Londres durante o ano passado, recorrendo a vários músicos e novos arranjos. O primeiro single retirado do álbum está já disponível, intitula-se Real Real Gone, com a participação de Michael Bublé. Vamos passar às notícias do plano de atividades do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Começamos com as notícias do desporto, neste caso o atletismo, cedidas pelo professor Albano Diniz. Teve lugar no dia 10 de fevereiro o corta-mato distrital que decorreu em Maiorca, dos quais se aguardam resultados oficiais. Foi, com a ajuda do Bom Tempo, uma jornada muito gratificante para os alunos do nosso agrupamento, que vestindo literalmente a camisola do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, deram o seu melhor. Parabéns aos cerca de 150 atletas e professores. Também no passado dia 21 de janeiro, o torneio de pista coberta em Pombal, com os seguintes destaques. Nos respectivos escalões etários, entre os nossos cerca de 20 participantes. Salto em comprimento. Andreia Teixeira, com 3,31 metros. Miguel Jorge, com 4,53. 800 metros. Miguel Jorge, com 2,20 metros. Patrícia Masiolité, com 3,41. Peso. Pedro Nuno, com 7,89 metros. E a Bárbara Abrantes, com 5,90. 60 metros, Francisco Monteiro, com 8,4. Todos os alunos tiveram comportamento e desempenho que dignificam a nossa escola. Várias turmas do nosso agrupamento colaboraram na Festa do Queijo de Oliveira do Hospital, que se realizou nos passados dias 21 e 22 de fevereiro. Nomeadamente, as turmas do 10H e do 11º G, à semelhança de edições anteriores, as turmas do Ensino Profissional de Técnico de Restauração voltaram a colaborar com o município de Oliveira do Hospital nas atividades da 24ª Festa do Queijo. Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Restauração, variante Cozinha-Pastelaria, 11º G, realizaram um show cooking, onde cozinharam ao vivo ensopado de borrego Serra da Estrela e gelatina de requeijão Serra da Estrela. Ainda durante o decorrer do evento, todos os alunos da variante Cozinha-Pastelaria apoiaram a chefe Cristina Manso Preto e o chefe João Quaresma nas respectivas sessões de show cooking. Os mesmos alunos colaboraram ainda na elaboração do maior requeijão Serra da Estrela, bem como do doce de abóbora. Os alunos do curso profissional de técnico de restauração variante Restaurante Bar 11º G e 11H efetuaram o serviço de degustação para o júri do concurso gastronómico com queijo Serra da Estrela, bem como o serviço de degustação de queijo de cabra transmontano DOP, convidado nesta edição do certame. O mesmo os alunos efetuaram ainda o serviço de degustação do maior requeijão Serra da Estrela do mundo, acompanhado com o famoso doce de abóbora e pão da região. Paralelamente, os alunos da variante Cozinha-Pastelaria responderam ao desafio do município, participando no concurso gastronómico com queijo Serra da Estrela. A turma do 11º G levou ao concurso o cajado do pastor e a turma do 10H participou com as trouxinhas de chouriço de carne, espinafres e queijo Serra da Estrela, tendo obtido, respectivamente, o primeiro e o segundo prémios na categoria de salgados. Também o técnico de multimédia, 12º E, participou neste sábado e domingo da Festa do Queijo com uma exposição patente no mercado municipal sobre o ciclo do queijo. Também o 9º ano e o 10º F fizeram uma feira da ladra, vendendo bens alimentares e a fim de angariarem dinheiro para visitas de estudo. Todos deram o seu melhor e por isso estão todos de parabéns. A escola e o meio. No dia 2 de março, nas instalações do Instituto Português do Desporto e da Juventude, em Coimbra, teve lugar a sessão distrital do Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário, subordinado ao tema Ensino Público e Privado, que desafios. A sessão decorreu com normalidade, onde os nossos deputados Nuno Rafael Dias, Inês Pereira e Diana Costa tiveram uma boa prestação, empenhando-se para, mais uma vez, representarem bem a nossa escola. Foi aprovado o projeto de recomendação da Escola Secundária Avelar Brutero. O Círculo propõe como tema para o próximo ano um tema polémico, a adoção por casais do mesmo sexo. No mesmo dia decorreu a fase distrital do concurso Euroescola. O agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital esteve representado pelos alunos Sebastião Barbosa e Micaela Santos, que obtiveram uma excelente classificação devido à dramatização e ao texto que elaboraram sobre o tema Ensino Público e Privado, que desafios, com dimensão europeia. O balanço destas participações é muito positivo porque esta é uma excelente oportunidade que é dada aos nossos jovens de conviverem com os seus pares, de exercitarem as normas da democracia e de se enriquecerem através da experiência e do debate, desenvolvendo as capacidades de argumentação e de oratória, vivenciando simultaneamente as regras da cidadania ativa. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Fique atento, Sr. Ouvinte. Até final deste segundo período sairá o primeiro jornal do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, intitulado Jornal Mega 5. As professoras coordenadoras disseram-nos que o jornal tem a colaboração da comunidade escolar, tendo várias temáticas, como, por exemplo, atividades dos clubes existentes, artigos de opinião, sugestões de leitura, visitas de estudo, exposições e trabalhos dos alunos dos diferentes níveis de ensino. Estaremos atento ao primeiro número, que terá a colaboração de alunos do Clube de Rádio. Daniel, eu sei que tu fazes parte também deste clube de jornalismo, verdade? Sim, é verdade. Portanto, isto quer dizer que o jornal está quase para sair. Sim. Talvez quê? Na penúltima semana de aulas. Sim. O que será já para a semana. Pois é, isto está a passar muito depressa, verdade? Pronto, estamos até ao fim do segundo período teremos o jornal. Passamos à apresentação de um projeto recém-criado na escola. Os professores Isaura Oliveira e Carlos Cruz, em colaboração com a coordenadora da Biblioteca da Escola Sede do Agrupamento, professora Graça Brito, apresentam ao Conselho Pedagógico do Agrupamento, para aprovação, o projeto cultural de índole literária e musical a desenvolver durante o presente ano letivo no espaço da biblioteca. Estes professores, conscientes da importância e de interesse que reveste a Biblioteca da Escola no exercício efetivo da comunicação verbal e artística no espaço educativo, pretendem dinamizar atividades culturais com a envolvência de toda a comunidade escolar. São seus objetivos dinamizar um projeto de âmbito cultural que dialogue no panorama escolar e social com o espaço da biblioteca, a sala de rádio e a rádio local de Oliveira do Hospital, a Boa Nova. Sensibilizar e despertar os alunos, professores e todos os agentes educativos para a importância pessoal, social e cultural da expressividade criativa do texto literário e da música como discursos humanos, dinâmicos e construtivos. Desenvolver contextual e pertinentemente a competência da verbalização oral no exercício da leitura literária e audição de temas musicais selecionados pelos intervenientes com o recurso das potencialidades técnicas disponíveis na Biblioteca da Escola e na Comunidade Sociogeográfica de Oliveira do Hospital. Dada a natureza claramente interdisciplinar do objeto do trabalho escolhido, livros com música, torna-se necessário cruzar fronteiras disciplinares e convocar processos metodológicos diversos, embora articulados de forma consistente. Assim, o percurso metodológico enfoca os seguintes passos. Os intervenientes selecionam os autores, os textos literários, bem como os estilos musicais, com que pretendem ativar a sua participação no projeto. Os intervenientes apresentam oralmente as suas escolhas, os textos literários musicados, que serão devidamente orientados pelos professores responsáveis pelo projeto, desdobrando em atividades distintas cujas vozes se entrecruzam. Sensíveis à atenção privilegiada que o projeto deve merecer por parte de toda a comunidade, atendendo à sua natureza intersubjetiva e vertente vocacionada para a atividade comunicativa, os professores responsáveis não descuram a importância do fator disponibilidade dos intervenientes, pelo que o horário das gravações será a combinar com todos os interessados. Posteriormente, todos os trabalhos serão divulgados na rádio local, Rádio Boa Nova, através deste nosso programa, A Escola e o Meio. Portanto, cá estaremos à espera destas gravações deste projeto. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Terminamos aqui a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos aqui presentes, Inês Garcia, Pedro Andrade, Inês Brás e Daniel Pereira. Os outros hoje estão ausentes, mas continuam a fazer parte do grupo. São eles a Carolina Soares, o Pedro Oliveira, o Francisco Carvalho, a Inês Pereira, a Catarina Peixoto, o Michael Krasowski, não sei por quanto tempo, e a Patrícia Correia, que, por exemplo, a Patrícia Correia está numa consulta e por isso é que não pôde estar hoje aqui. Por hoje é tudo. Despedimos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.